Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje temos connosco a irmã Adelaide Soares. Vamos falar sobre as Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid. Falaremos também sobre o coro da igreja, uma vez que é uma das atividades que a irmã desenvolve na paróquia. E também como enfermeira na Fundação Aurélio Amar Diniz. Falaremos também dos doentes e idosos e do que diz a ONU, que considera Portugal como um dos países que pior trata os idosos no aspecto físico e psíquico. Irmã, vamos começar com as Jornadas Mundiais da Juventude em Espanha, que se vão realizar de 16 a 21 de agosto, mais concretamente em Madrid. Quantos jovens do arciprestado ou da paróquia, não sei bem como é que é, se calhar é da paróquia, do Oliveira do Hospital, que vão às Jornadas em Madrid? Concretamente, da paróquia de Oliveira do Hospital vão 12 jovens. Do arciprestado vão mais. Daqui deste concelho são mais 3, que eu fiquei a saber há dias com a mensagem que mandou o Padre Diniz, que é o coordenador deste evento. A irmã também lá vai estar, claro. Claro. Olha, já esteve noutras anteriores ou não? É a primeira... não, é a primeira vez. É a primeira vez. Sim. Muito bem. Como é que se deslocam? Como é que vão? Nós, assim, apesar das jornadas serem de 16 a 21, nós vamos sair de Portugal dia 11. Vamos para a cidade de Toledo, de autocarro, vamos sair de Coimbra. E nesta cidade de Toledo vamos ficar 4 a 5 dias, que vamos ser acolhidos pelas famílias. Vamos ser distribuídos por famílias e vamos ficar numa das paróquias a desenvolver atividades numa das paróquias. Depois, no final desta primeira semana, vai haver a Festa das Nações, que assim se chama, e então deslocamos a seguir para Madrid, para a cidade então, onde vamos ter o encontro com o Papa. Lá em Madrid, depois como é que vão dormir? Aqui ficam aqui, levam sacos, ficam em algum pavilhão? Sim, pronto. A primeira semana, portanto, é o acolhimento que as famílias fazem, ficamos 2 a 2. Na segunda semana, é uma pergunta que me está a fazer, por acaso era para ter perguntado e ainda não perguntei, mas eu penso que será tipo acantonamento em escolas, em casas, em pavilhões, pronto, nesse sentido, com sacos de cama, certamente. Pronto, vai ser uma alegria, não é? Portanto, é uma novidade. Uma festa. Eu creio que sim. Uma festa jovem. Pronto, isso é uma coisa que os jovens gostam, eu estou a pensar. Pronto, também eu quando era jovem também ia acampar e aquilo era uma alegria, não é? Já fiz vários também acampamentos. Aliás, o outro dia eu lia um e-mail e dizia, se queres ver o teu filho feliz, monta no teu jardim uma tenda. Era qualquer coisa parecido com isto e fica a acampar uma noite que ele fica felicíssimo. Portanto, no fundo, são coisas que tornam os jovens felizes. A irmã sente que as jornadas são uma coisa importante para os jovens? São importantes para os jovens. E, sim, estas Jornadas Mundiais da Juventude, penso, como sabe, foram preparadas ou foram iniciadas por João Paulo II, já em 1985, com o intuito de reunir jovens cristãos de todo o mundo. Claro que são experiências que os jovens não esquecem, tal e qual como tem Zé. Às vezes os encontros que se encontram, que se programam para a França, para TZ, são momentos onde os jovens se encontram, onde os jovens partilham, onde os jovens se inserem inclusivamente em atividades que nas próprias paróquias de origem não tinham ou não têm e vão naquela perspectiva primeiro de encontrar amigos, mas depois, para além de encontrar amigos, encontram o grande amigo que o faz mudar um pouco a sua estratégia de vida, a sua própria vida, não é? E eles sentem isso. Oh, irmã, eu vi outro dia uma sondagem que dizia que 9 em cada 10 jovens considera que as jornadas são uma experiência que transforma a vida. Exato. Irmã, concorda com isto? Concordo. Tivemos no mês de junho, 25 de junho, em Coimbra, o encontro de preparação para este evento, a participação das Jornadas Mundiais da Juventude, e inclusivamente em trabalhos de grupo que nós desenvolvemos, um dos toques sempre presente era isso mesmo. É verdade que há uma certa experiência também de vivência cristã, mas há uma transformação grande de todos aqueles que lá vão. E aqueles que estiveram no meu grupo já tinham ido a outros eventos, outras jornadas. É pena que os pais não façam um bocadinho de força para que mais se dispusessem a ir a estas jornadas, porque no fundo isto acaba por fazer bem às pessoas. No aspecto vocacional, não há dúvida nenhuma que eu estou a pensar que nas jornadas, que foi aqui de Colónia, parece que 2.000 jovens ao fim do mês tinham, em verdade, ou pelas ordens religiosas, ou pelo sacerdócio. Portanto, isto faz. Mas, quer dizer, mesmo quando não vai para esse campo, o que eu tenho, como tenho percebido, é que as pessoas melhoram, e melhorando as pessoas, melhora a sociedade, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que assim é. É, mas muitas vezes também a dificuldade está em os jovens participarem nestes encontros, porque eles também praticamente não se encontram nas paróquias, não é? E estes eventos são organizados a nível de paróquias. Por isso é um pouco mais difícil muitos dos pais também incentivarem os filhos, porque eles próprios estão afastados. É um bocadinho complicado. O Papa Bento XVI disse que a qualidade das jornadas depende da preparação espiritual de cada um, da oração, da escuta da palavra, do apoio. A irmã esteve, portanto, com os jovens de Oliveira do Hospital nesta formação. Reuniam com alguma frequência? Sim, nós reunimos semanalmente aqui em Oliveira do Hospital. Desenvolvemos alguns temas, pronto, relacionados inclusivamente com catequese, com catequese sempre direcionada para as Jornadas Mundiais da Juventude, porque essas nós estamos a ter em conjunto com os outros jovens de Coimbra. Vamos ter um outro encontro de preparação. O tema das jornadas é enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé. Portanto, o primeiro encontro tivemos a nível da diocese foi esta primeira parte, enraizados e edificados em Cristo, e o segundo tema que trabalhamos no dia 23 de junho foi firmes na fé. Percebermos que nós somos cristãos, somos, como dizia o Sr. Padre que apresentou lá um tema, somos um copo de leite, que é a nossa vida cristã, e somos batizados, é um pouco de cacau ou chocolate lá pomos. Nós depois não agitamos, inclusivamente com os sacramentos, com a Eucaristia, com a participação na vida da Igreja. Continuamos a ser este copo de leite com toda a potencialidade que temos, mas não nos misturamos. E então este desafio de formação, inclusivamente de participação dos jovens nesta jornada, é que este copo de leite que nós somos, de vida cristã, que se agite, que se mexa e que dê cor, inclusivamente depois, quando nós regressarmos das jornadas. Por isso alguém afirmou que se estas catequeses fossem bem preparadas e com tempo, e estou em tempo em relação às Jornadas Mundiais da Juventude, poderiam ser uma renovação para toda a Igreja. Exatamente, concordo. E bem precisávamos de uma renovação, não é? Porque há tanta coisa que não vai bem, não é? Tanto isto, penso que é mais consciencialização de que eu posso mudar, eu posso fazer melhor. Pois. Não estar à espera que o outro faça, nem que o outro me dê, mas eu fazer e eu dar-me. Nesta medida, depois as coisas vão mudar de certezinha absoluta. Precisamos de uns abanões. Eu li aqui há tempos que um artigo de um cardeal italiano, Ercílio Tonini, que dizia: a Igreja de hoje tem a tarefa de preparar homens diferentes do passado. Por essa razão, as crianças assumem um papel decisivo. Mas, quer dizer, isto parece, assim, muito bonito de ler ou de ouvir, porque, na realidade, parece que não tem nada a ver com isto. Nós vemos hoje os jovens que são arrastados por ídolos, não é? De duvidosa qualidade, que não têm valores e que têm até uma inversão de valores. Jovens que não estão... não têm grandes valores e, no entanto, arrastam outros, por vezes até numa inversão de valores. Nós tivemos há pouco tempo um caso que a comunicação social acabou por mostrar com muita frequência, e depois o que é que nós víamos? Víamos que são ídolos, mas ídolos, quer dizer, sem valores, porque até naquelas obrigações que têm com a sociedade, nem isso, quer dizer, andam de carro, não têm seguro, andam de carro, não põem o cinto, andam com excesso de velocidade, quer dizer, portanto, são ídolos, mas ídolos que não são ídolos. Fracos. Isto, se compararmos, de facto, e às vezes dá para pensar nisto, Jesus Cristo, antes de ser batizado, aguardou 2 horas na margem do rio à espera de chegar a vez dele. Quer dizer, ele, sendo o Filho de Deus, nem à frente de uma única pessoa se meteu, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, mas pronto, isto, de facto, há esta... há esta inversão de valores. Uhum. Eu não sei o que é que a irmã pensa, se os pais se esquecem que são os primeiros educadores, ou será que já falhou a educação deles também? Eu acho que a situação é muito mais grave do que isso. A nossa própria sociedade, não digo que não está, ou que está sem valores, mas que os valores estão de tal forma invertidos que é muito difícil nós vermos inclusivamente estes valores na juventude. A juventude tem muitas potencialidades e eu acredito que a mudança inclusivamente deste nosso século, deste nosso mundo, passe pelas crianças e pelos jovens. Mas há aqui também um empenho da sociedade que, se não o faz, então não sei realmente onde é que vamos parar. Não quer ser pessimista, logicamente, sim, não sim, é? Sim. A nossa vida é uma vida de esperança, a nossa vida cristã é a de esperança, temos Jesus Cristo que nos dá esta força de viver e que o dia de amanhã será melhor. E eu penso que se os jovens hoje tiverem alguém com eles que os saiba ouvir, que os saiba escutar, seja mãe, seja pai, seja amigo, seja catequista, seja pároco, seja quem for, mas que os saiba acompanhar a par e passo, os jovens são de tal maneira dóceis que se deixam transformar. E eu posso comprovar, inclusivamente, pela minha chegada aqui em Oliveira, o grupo Ágiles vivia, existia, tinha a animação litúrgica também que fazia de 15 em 15 dias na Igreja Matriz. E, entretanto, o Sr. Padre Borges, quando eu cheguei, pediu-me: irmã, faça um favor, oriente aquele grupo, coordene aquele grupo, porque parece que é ovelha sem pastor. Eles têm muita boa vontade e tinham, e mesmo voltados para atividades da comunidade cristã e social. Só que faltava-lhe o substrato de apoio, que não sabiam se estariam a fazer bem, se poderia ser assim, se poderia ser de outra maneira. E desde que eu entrei ali, eu sou uma com eles, não é? Mas eles assim: irmã, será que podemos fazer isto? Será que isto assim calha bem? E resolvemos em conjunto e decidimos em conjunto. Os jovens têm uma grande potencialidade de chegar muito longe. Nós adultos é que também não podemos abafá-los. Nós não protegê-los de tal maneira que eles não saiam da redoma. Deixá-los ir para o mundo. Mas não os deixar sós no mundo. Ir acompanhando, porque eles são o futuro da Igreja, são o futuro da sociedade. E desculpe-me agora que refira já em 1965, ao terminar o Concílio Vaticano II, quando do surgimento deste documento importantíssimo, termina com uma chamada de atenção à nossa sociedade, que nos diz assim: a Igreja olha para vós, e está a falar dos jovens, com confiança e com amor, rica de um longo passado sempre vivo nela e caminhando em direção à perfeição humana no tempo e em direção aos sentidos últimos da história e da vida. Ela é a verdadeira juventude do mundo, a Igreja. A Igreja é a verdadeira juventude do mundo. Possui aquilo que faz a força ou a beleza dos jovens. E o que é a beleza dos jovens? É a capacidade de alegrar-se por aquilo que começa, de dar sem recompensa, de renovar-se e de empenhar-se em novas conquistas. Eu acho que isto é, se nós tivéssemos isto em atenção, a Igreja é esta força jovem e tem de ser esta força jovem que dá esperança ao mundo, não nos deixarmos abafar inclusivamente por tanto negativismo, por tanta coisa má, por tanta força má, mas olhar para a nossa Igreja, que tem que mudar, certo? Não é? Mas sejamos nós também a estender a mão, não estar à espera que o outro estenda, mas que eu tenha a iniciativa disso. A culpa não é o sol. Se o meu corpo se queimar, a culpa I'm not afraid to die. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova, ao domingo, às 10 e à quarta-feira, às 21. Neste momento, conversamos com a irmã Adelaide Soares. Temos estado a falar acerca das Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam em Madrid. Vamos continuar a conversa com ela e falaremos também ainda do coro da Igreja, uma vez que ela é a coordenadora, e também da sua atividade como enfermeira. Irmã, pois os jovens muitas vezes são as vítimas da sociedade, não há dúvida nenhuma, como a irmã acabava de dizer. Eles agora em Espanha vão estar muito ocupados, creio eu. São catequeses, são missas, são filmes, é via sacra, são confissões, são vocações testemunhais, são vigílias durante, pelo menos durante a última noite, e são os encontros com o Papa. Parece-lhe que é bom ou mau estarem muito ocupados? É bom. É bom. É muito bom. É muito bom estarem ocupados. Pois, o pior é o ócio, não é? Quer dizer, quando as pessoas não estão ocupadas é que é mau. É que é o vício. Quem consultar a agenda do Papa para as Jornadas Mundiais da Juventude fica admirado como é que ele vai conseguir cumprir este calendário extenso para uma pessoa que já não é jovem de coração. O que é que pensa do atual Papa? Do atual Papa? No início olhei para o Papa, para Bento XVI, e é assim, então, um Papa que já quase não se consegue mexer, um Papa tão velhinho, mas olho para ele agora com certa ternura. E ontem, por acaso, abri o site do Santuário de Fátima e vi a reportagem que fizeram para o dia 13 de maio, após a beatificação do Santo Padre. E a comparação que existe entre João Paulo II e o Papa Bento XVI é como que uma continuidade deste caminho que João Paulo iniciou, de dar inclusivamente este sentido cristão e forte à nossa sociedade com Maria. Gosto muito de ver o Bento XVI continuar esta missão de João Paulo II, que certamente é a dele, logicamente, também de Bento XVI, que Deus vai dando os carismas próprios para um momento próprio, mas positivamente admirada pela capacidade e proximidade que ele tem também com a sociedade civil e religiosa e concretamente com a juventude. Concorda que Espanha não foi escolhida ao acaso para estas jornadas? E sim, para ser sincera, não sei quais são os critérios de escolha das jornadas. Sei que se fazem de dois em dois anos ou três em três, conforme as circunstâncias. Neste caso, calhou a vez a Espanha. Se quer que lhe diga, não... Pois, eu creio. Eu também não estou seguro. Enfim, que de alguma forma isto é escolhido em face de algumas crises que vão havendo, e Espanha, no aspecto moral, atravessa de facto uma fase muito difícil. Muitos jovens que vão estar nas jornadas não são cristãos. Outros são, apenas porque foram batizados. O cardeal responsável pelas jornadas diz que é necessário dizer a verdade aos jovens. Não vale a pena andar aqui com meios termos. Diria eu, com paninhos quentes. Os próprios jovens querem saber a verdade. Não há salvação fora de Jesus Cristo. O arcebispo Silvano Nesti dizia há poucos dias: os jovens que recebem valores humanos e cristãos através da pobreza, da castidade, da obediência, sentem-se atraídos por um radicalismo evangélico. Concorda com isto? Não sei como é que lhe hei de pegar para responder. Eu vou-lhe dizer só uma coisa, que é assim... muitos jovens não são cristãos porque não conhecem Cristo. Podem salvar-se? Podem. Sim, não sim, conhecem? O radicalismo cristão, nós temos de ser cristãos conscientes daquilo que fazemos. Nós não podemos ser radicalistas em nada, a não ser em fazer o bem. O resto. E o radicalismo que este cardeal fala é neste sentido. É que, de facto, não vale a pena a gente andar aqui a fazer de contas, não é? Quer dizer, a verdade tem que ser dita, não é? Quer dizer, e ele falava, eu creio que era neste sentido. As ordens religiosas que vivem de uma forma mais séria, portanto, mais consciente, se calhar, da sua missão. Sim. Essas são as que conseguem mais vocações. Exato. Portanto, não é às vezes por os andarmos a entreter muito, mas se não lhe falarmos de Deus, portanto, neste aspecto eles... Mesmo a nível de vivência, terão mais resultados aqueles que vivem, aqueles que são testemunho. Palavras, já dizia o Papa, não importa, as pessoas seguem mais o testemunho do que propriamente as palavras. E é por aí que vamos. Foge sempre da loucura, de forma injusta, fria e dura. Canto para ti, segura tua mão, deixa que sinta a paixão. Com angústia e esperança que me faz viver, ela vai chamar por mim, ela vai chamar por ti. Choro sozinha no chão, choro sem ti com razão. Choro sozinha no não, choro sem ter ilusão. Noites brancas ao relento, canto som azul cinzento. Com angústia, esperança que me faz viver, ela vai chamar por mim, ela vai chamar por ti. Choro sozinha no chão, choro sem ti com razão. Choro sozinha, a tua irmã é aquilo que podemos chamar polivalente. Não sei. Tem muitas atividades e uma delas é, portanto, a orientação do coro da igreja, portanto, como coordenadora. Quantas pessoas fazem parte do coro, sabe? Sei, depende. Se é dia de festa, tem muitas. Se é no dia a dia, chegam umas 10. E estas 10 há que se dar valor pela perseverança, pela persistência, inclusive pelo sentido de missão. Porque pertencer ao coro também é ser voluntário na igreja. É uma forma de voluntariado na igreja. E quem é voluntário na igreja, neste caso, fazendo parte do coro, tanto é em dias de festa como em dias de semana. E tanto cantam ao domingo ou em dias de festa como cantam durante a semana ou, pronto, em qualquer atividade que possa surgir. A Orquestra para as Jornadas Mundiais da Juventude, este ano, conta com 250 voluntários, que se vêm preparando aos fins de semana há pelo menos 7 meses. Não vai ser fácil, digo eu, reger 250 pessoas. O que é que lhe parece, irmã? Não é fácil, não é fácil, porque assim, a minha formação musical não é assim para ir além. Pronto, a minha formação musical é aquela que a congregação me deu e mais 2 anos que fiz na Escola de Música em Fátima, pronto. Mas digo-lhe que orientar 20 pessoas ou 40, como foi no evento que tivemos dia 29 de maio, que se concentraram aqui, que era o dia catequístico da Diocese de Coimbra, realmente não é fácil. No entanto, eu, para mim, é das coisas que eu faço com maior agrado, porque gosto imenso. Mas não é fácil. Olha, eu ainda lhe vou falar disso, mas confesso, eu não sei, quer dizer, nem tenho voz, nem tenho ouvido, portanto, e se me colocar alguma questão de música... Não sei nada. Agora, vou falar, porque Bento XVI constantemente sugere que se use nas missas e nas igrejas a música sacra. Portanto, eu, como digo, eu não sei nada disto. Estou a falar exatamente apenas pelo que leio, muitos documentos do Santo Padre, estou sempre a procurar documentos do Santo Padre. O Papa tem afirmado que a música sacra tem uma linguagem universal, uma música essencial na liturgia, uma vez que em muitas liturgias se perdeu o sentido de que Cristo é o celebrante. E uma assembleia sem Cristo não tem sentido. Isto diz lá alguma coisa ou não? Claro, tenho que concordar com o Papa. No entanto, é como as catequeses, também nós temos guias para nos seguirmos nas catequeses e muitas vezes nós temos que extrapolar, sair para fora do guia. É verdade que a música sacra... tem outro sentido, parece que realmente sentimos mais o Cristo que está no centro, e outro tipo de música com violas, guitarras e tal, o nosso ouvido concentra-se mais fora. Essa é uma realidade. No entanto, nós temos de ir fazendo a passagem aos poucos. Nem sempre música sacra, nem sempre música de barulho, mas se sabermos dosear, porque se a nossa juventude já não vai com barulho, muito menos com música sacra. Então vamos lhe dar um bocadinho, entre aspas, um pouco de música mais mexida, para depois lhe falar de um Cristo que é centro da nossa vida. Pronto, eu continuo a dizer que de música, nada. Mas, pronto, ainda vou aqui dizer o seguinte. Até porque falou nas violas, nas guitarras, o Papa tem afirmado que cânticos com música, com violões... são mais o resultado de uma modernidade do tempo do que da própria tradição da Igreja, e que desta forma se desperdiça um património com milhares de anos. Pronto, isto de alguma forma vem ao encontro do que a irmã estava a dizer. Tudo isto tem um timing, não é? E as coisas não podem ser às vezes... assim tão depressa quanto nós desejaríamos. Embora, pronto, eu não saiba nada de música, mas quer dizer, mas às vezes, eu confesso que às vezes estou na missa e há coisas que me saltam à vista, e não me refiro propriamente à paróquia da Oliveira do Hospital, embora, até porque eu vou lá muito poucas vezes, mas refiro-me às vezes até a outros locais. Embora, pronto, isto se calhar o que acontece nos outros locais acontece também aqui, é que a gente às vezes o que é que vê? Aquilo é também há muita distração, porque muitas vezes nós vemos as pessoas estão tão envolvidas com a guitarra e que estão completamente distraídas. E depois tanto à vontade de sobressair que eles estão virados de costas para o celebrante, de costas para o altar, quer dizer, aquilo, pronto, não sabendo de música, isto salta-me à vista. É uma realidade, mas que tem já a ver com outras coisas, para já, com as condições logísticas também das nossas igrejas. Depois, com outra realidade que é a formação. Batemos outra vez no mesmo ponto. Eu, inclusivamente, com o grupo de jovens, tenho-me debatido, inclusivamente, na nossa maneira de estar na Eucaristia. Da maneira de tocar, não traçar a perna, não só porque não fica bem, é porque não estamos propriamente num café. Estamos num espaço litúrgico. E então, embora eu use a viola, mas tenho que saber estar. Tem que me saber comportar. A mesma coisa é o falar durante a celebração, é eu contar outras histórias durante a celebração, é o senhor padre estar na homilia e eu estar a fazer outra conversa. Tudo tem a ver com a formação, inclusive com a sensibilidade cristã de cada um, que temos que formar, logicamente. Sim, sim. A irmã estava a falar e eu estava a pensar que, em férias, estive numa paróquia, em que também, pois, se usam muito as guitarras. E recordo-me que, naquela altura, a porta estava ainda fechada. Não sei porquê, ou abriu mais tarde, ou outra coisa qualquer. Ou estava com outras atividades, eu não posso precisar. E estava, de facto, dois moços que iam atuar no termo correto. Iam colaborar. E pronto, e eles, quer dizer, a ideia que dava ali à porta é que, portanto, a missa não existiria, a missa sem eles lá chegarem com as guitarras, quer dizer isto é, pronto, é o problema da formação que a irmã acabou de referir. Porque é longa a minha sede, trago a alma insaciada, uma voz sem tom nem tempo, haja oculta pela calada. Sou a solidão do templo, quando nevoeiro cede. Sou a estranha flor ao vento, no esquecimento da terra. Num intenso gesto da alma sou esta pena de me achar tão só, tanto e tão pouco. Ai, vida, ai, vida. Porque é longa a minha sede, busco a fonte desejada, como a voz sem tom nem tempo, que se oculta em mim calada. Num intenso gesto da alma sou esta pena de me achar tão só, tanto e tão pouco. Ai, vida, ai, vida. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a irmã Adelaide Soares. Já falámos das Jornadas Mundiais da Juventude, acabámos de falar do coro da igreja em que é coordenadora. Vamos falar de uma atividade que ela também tem, que é enfermeira na Fundação Aurélio Mar Diniz. Falaremos dos doentes e idosos e do que diz a ONU, que considera Portugal como um dos países que pior trata os idosos no aspecto físico e psíquico. Irmã, como é que vê a sua atividade de enfermeira? Como uma profissão? Como uma missão? Conte lá. A minha atividade de enfermeira vejo como uma missão, como uma vocação mesmo de trabalho, né? E como uma missão de poder levar para além da profissão aquilo em que acredito. Penso que não disse no início, quando falei da vocação, que o facto de eu querer ir para as missões e esperar muito tempo, foram quase 20 anos que eu esperei, teve a ver inclusivamente com esta característica de formação humana. porque sempre as irmãs me foram dizer, olha, como enfermeira, tu se calhar tens mais possibilidade de ajudar as pessoas. E realmente foi, fui fazendo a minha formação integral, até que depois do curso de enfermagem, passado 2 anos de exercer, e fui então fazer os 3 anos e meio de voluntariado a Timor-Leste. Para mim, é uma mais-valia que pode ser usado, e é usado, para o bem, para fazer bem. E fazer bem não é nesta questão da profissionalidade para receber dinheiro. Isso é importante, mas o primeiro aspecto para mim ainda é o mais importante. Eu vim de Timor-Leste passado 3 anos e meio, trabalhei num lar de idosos em Trancoso 4 anos e meio e depois foi-me proposto vir trabalhar para o Livrador Hospital, para a Fundação Aurélia Mário Diniz, que eu aceitei com muito agrado, porque pensei, se o trabalho com os idosos é muito gratificante e eles precisam de nós, a nível daqui do hospital também. E então tenho a dizer que positivamente estou agradada, inclusivamente com o trabalho que faço ali no serviço de cirurgia. Tenho uma equipa de enfermeiros bastante boa. Poderia ressaltar 3 nomes que para mim foram excelentes, inclusivamente a nível de integração, e que dão bom nome à casa, bom ambiente à casa, mas que, ao mesmo tempo, requer agora um pouco mais de atenção nestes tempos controversos que estamos a viver. Sempre zelei, sempre zelarei, inclusivamente pelo bem-estar do utente, seja idoso em lar, institucionalizado em lar, seja o utente comum, ou numa cirurgia, ou numa medicina. Porquê? Porque, apesar de ser o nosso ganha-pão aquele trabalho, eles merecem todo o nosso apoio e carinho, porque estão numa posição muito frágil. E depende do nosso trato, também a boa recuperação ou não destes utentes. Para mim, a Fundação tem um papel fundamental neste novo ciclo de vida que comecei, por causa disto mesmo. Está-me a dar a possibilidade de continuar este trabalho do dar e do dar-me num serviço concreto, que é o serviço de cirurgia, onde eu trabalho. Pois, eles, portanto, estão gastos pela idade, não é, ou pela doença, e precisam, de facto, muitas vezes mais de uma palavrinha do que de tudo, não é? Sim, claro, sim. Também precisam dos medicamentos, é óbvio, não é? Dos tratamentos, mas não há dúvida nenhuma que uma palavrinha, levantar-lhe o ânimo, penso que será. É com agrado que os utentes referem. A nível de físico, realmente o hospital precisava de umas melhorias, mas a nível humano e de recursos humanos, é excepcional a equipa, e que eu concordo. Com o meu canto, eu quero lhe encantar, lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la la la la la la la la la la. Com o meu canto eu quero lhe encantar, lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la la la la la la la la la la la. Capitã da energia desse seu la la la la la, sigo a filosofia que é bom receber e dar. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, e receber, e receber, e receber, fazer, fazer, me refazer, fazendo amor sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, e receber, e receber, e receber, fazer, fazer, me refazer, fazendo amor sem machucar seu coração, sem me envolver. Mas se você se apaixonar, me quiser matutar, vai ter que ficar comigo coladinho ao meu umbigo, de maneira visceral. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer, e bem prazerosamente vou abrir mão dos meus sonhos para viver só com você. Mas se você se apaixonar, me quiser numa total, vai ter que ficar comigo grudadinha ao meu umbigo de maneira visceral. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer, e bem prazerosamente vou abrir mão dos meus sonhos pra viver só com você. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, e receber, e receber, e receber, fazer, fazer-me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, eu quero, e receber, e receber, fazer, fazer, me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver. E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, e receber, e receber, e receber, eu quero fazer, me refazer, fazendo amor, sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, e receber, e receber, e receber, fazer, fazer, me refazer. Irmã, ninguém gosta de sofrer, não? Ninguém. Eu também não. Embora hoje a medicina esteja já muito avançada e há medicamentos que nos retiram as dores. A última operação que fiz, que foi uma coisa um bocadinho complicada, eu não tive uma única dor, nem sequer um minuto. No entanto, há pessoas que sofrem, há pessoas que aceitam melhor, há pessoas que aceitam pior, há pessoas que têm dificuldade em aceitar as doenças, o sofrimento, as contrariedades. A irmã costuma explicar aos doentes que o sofrimento não é um mal, mas é uma consequência do mal, e que através desse sofrimento se obtém muito bem. Costuma-lhe falar disto, com certeza. É sim, ali na Fundação, praticamente os utentes, eu não me apresento como freira, né? Como irmã, mas todos os utentes, passado o tempo ou aquele momento de admissão, ficam a saber que afinal que eu sou freira. Porquê? Porque os colegas me chamam irmã. Alguns dos colegas me chamam irmã de Leida. Pronto. Então, a minha abordagem com os utentes é neste sentido de acalmar muitos medos que eles têm, dar-lhe uma perspectiva de esperança que tudo vai correr bem, e a nível de dor, é normal que a dor apareça, não é? Mas também há meios para combater essa dor. Então, pô-los sempre à vontade. Quando isto assim acontecer, diga-nos, porque nós temos meios para debelar essa dor. Porque os médicos também, hoje em dia, não há razão nenhuma para um utente ser operado e continuar com dor. O que já não poderei falar da mesma situação numa doença oncológica, que é completamente diferente, não é? Por mais analgésicos e tudo que se administrem, muitas vezes é impossível que esta dor se debele de forma total. Então, neste sentido, sim, tentar fazer perceber às pessoas que, não sendo possível eliminar totalmente a dor, fazer perceber que essa dor pode ser também redentora para aquele que sofre. E se a pessoa é cristã, dizer que, unindo a Cristo às suas dores, oferecer aquele sacrifício, aquela dor que tem, por outros que até nem são cristãos, nem se apercebem que até que Jesus Cristo veio para nos salvar, neste sentido. Farei sempre o possível para fazer passar uma mensagem de esperança, sem ser, deixe passar o termo, mesmo na rádio, sem ser chata naquilo, nas nossas convicções. Nós somos cristãs, não somos, não temos uma religiãozinha, somos conscientes daquilo que vivemos e daquilo que anunciamos. Então isso tem que ser anunciado também na nossa profissão. Não obrigatoriamente tenho que fazer isto, não é? Mas se eu estou convencida daquilo que sou, aquilo sai espontaneamente. E as pessoas não é por acaso que me distinguem. Não é por ser melhor ou pior que os outros, mas a diferença também passa por aqui. Quando o sol sobe no céu, chegam aos jardins velhos honoráveis presidentes dos bancos de palma, analisam movimentos, conferem as florações, medem o canto das aves, dão aval às estações. Não há nada no universo que aconteça começa sem o não, sem o fim dos velhos do jardim. E depois chamam os pombos, pão e milho dão festim, e os pombos falam com ele na língua dos querubins. Quando a tarde se despede, voltam de novo a ser velhos, seguem o rastro do sol, um lago feito dos pés. Dias alertou para os maus tratos aos idosos, quer físicos, quer psíquicos. Considerou até que o nosso país, Portugal, é como um dos países que pior trata os idosos. Ao longo da sua atividade, destes anos de enfermagem, quer nos lares, quer nos outros locais, nota estes casos, ou não? Este é um tema muito complicado. Eu até fiquei admirado, quer dizer, pensei que isto não acontecia aqui. Isto é muito complicado, porque eu não posso... Gostaria de falar abertamente, mas Sim, não posso. Está bem. Não posso falar abertamente por motivo da congregação que eu represento. Pronto. Mas digo-lhe que há muitos idosos maltratados, quer física, quer psiquicamente, e não só. Eu acho que há outras formas de maltratar os idosos, inclusivamente na falta de tempo que lhe damos. E porquê falta de tempo? Nos poucos recursos que temos. Se nós temos 70 idosos numa instituição, e se temos 4 funcionários a fazer uma manhã, e temos que levantar 70 idosos e dar banho, nem que seja a 30, como é que nós damos apoio aos idosos? E isto aqui tem a ver com a organização das chefias, vá lá. Portanto, isto é uma forma de maltrato, a falta de tempo para com o idoso, a calma necessária que se tem de ter. Depois pode haver essas queixas dos idosos, sim, e há. Mas muitas vezes também as queixas depois estão concentradas ali, porque não fez, e não se vai ver outras situações que são gravíssimas. Há outra maneira de maltrato nos idosos, a nível da alimentação, não se dar ao idoso aquilo que ele necessita. É grave, é muito grave. Eu falo, não vou falar em locais, nem vou falar em organizações, mas falo com conhecimento também próprio. É grave. É grave quando não se dá assistência médica aos idosos. É outra forma de maltratar. Quando uma doença se detectou e se tenta camuflar a situação. É grave, gravíssimo. Pronto. E para mim os idosos são uma classe etária que merecem muito respeito por aquilo que foram, por aquilo que deram e por aquilo que agora queriam ter e não têm, que é o apoio familiar, é o apoio da instituição, é o apoio do pessoal de auxiliar e de enfermagem, mas mais auxiliar nos lares, que, como digo, que a responsabilidade não é propriamente quem está no terreno, mas quem administra as instituições. Um lar, falou, pois, um lar com 70 pessoas, eu acho que é demais, não é? Quer dizer, quer se queira, quer não, e por muito esforço que se faça, mas eu creio que se torna um pouco desumano, porque é muita gente. Isto é a ideia que eu tenho, mas pronto, pode assim não ser, mas é a ideia que eu tenho. Há poucos dias um cardeal do Vaticano dizia que o voluntariado não pode ser só técnico, mas tem que ter valores, tem que ter formação. E eu também sou desta opinião, acho que sim, que deve ser assim. Não falo no aspecto da enfermagem, mas no aspecto dos lares. Eu penso que não deve ser só voluntariado. Eu penso que deveria haver, se calhar, uma preocupação maior, até com os próprios funcionários, não é? Que lhes dessem formação, que lhes mostrassem mais assim, que fossem mais sensíveis, porque a pessoa não pode estar ali só para chegar ao fim do mês e levar o ordenado. Quer dizer, acho que tem que ir um pouco mais longe, mas isto nada se consegue sem a tal formação de que vimos vindo falar, quer dizer, praticamente, se calhar ao longo do programa todo, não é? Quer dizer, porque isto é tudo muito bonito, mas quer dizer, se as pessoas não ouvirem, se calhar até fazem de uma forma pensando que fazem bem, estão a fazer mal, não é? Quer dizer, portanto, eu penso que não são só os voluntariados que precisam da formação, dos valores, mas eu penso que os funcionários também precisavam que, com frequência, as instituições olhassem um pouco para eles nesse aspecto, não sei. Sim, concordo, logicamente, porque qualquer profissão, nós terminamos o nosso curso, não é? E não estão os dados todos adquiridos. Nós somos seres sempre em formação permanente. Automaticamente, quem trabalha com idosos, quem entra e quem já está, necessita inclusivamente de se rejuvenescer, inclusivamente, na forma de tratar as pessoas. O tratar é igual, a sensibilidade com que nós fazemos as coisas vai mudando, não é? Pela formação que nós vamos adquirindo. Vivemos numa cidade desumanizada, muito preocupada com os números e muito pouco com as pessoas. Quando as pessoas estão gastas, depois de uma vida de trabalho intenso, quando já não têm para dar, o Estado começa a contabilizar as despesas médicas e as reformas e incentiva a eutanásia. Fazem publicidade na comunicação social para ir moldando o pensamento das pessoas. Então falam-lhe de uma morte digna. Atiram com estes chavões, morte digna, testamento vital. Acredita que haja um mínimo de dignidade quando uma pessoa mata outra, seja através de um medicamento, ou matando-a à fome, ou à sede? Digno, a morte que seja digna, ou que eu use qualquer tipo de adjuvante para pôr termo a qualquer tipo de vida, nunca será digno. Digno é eu saber viver a vida conforme Deus me concede, seja longa ou curta, seja em maior ou menor sofrimento, e aquilo que eu dizia há pouco, e eu ser capaz, quando já não consigo sofrer sozinha, de dizer: Senhor, estou aqui, é por ti, ajuda-me a levar esta cruz que, como tu, levaste ao fim, que eu consiga também levá-la até ao fim. Acho que nenhum ato humano que ponha termo à vida de qualquer pessoa pode ser digno. Sim, sim. Esta nossa sociedade é uma sociedade muito laica, muito pouco voltada para os valores cristãos, e também digo valores humanos, porque os valores cristãos não deixam de ser valores humanos e os valores humanos são valores cristãos. O apelo também que eu fazia às pessoas, a todos aqueles que nos ouvem, a tomarmos consciência do nosso papel na sociedade e a fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais solidária, mais fraterna. Ao fim e ao cabo, uma sociedade mais com Deus, para ser mais feliz. Não é pondo Deus de lado que eu sou mais feliz, mas é o trazendo para a minha própria vida que eu sou capaz de ser mais feliz e fazer mais feliz os outros. Muito bem. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.